Canta uma música do Bozo. Do Bozo? É? Na semana passada você me fez dar tapa na minha própria cara. Aí nessa você tá me pedindo pra cantar. A música do Bozo, é? E se você falasse, alô, criançada, o Guga chegou. Que vergonha, velho. O que a gente faz pra pagar as contas? Alô, criançada, o Guga chegou. Pronto. Você tá feliz? Tá contente? Você tá satisfeito? Vai ficar Todas as muito bom. decisões da sua vida te trouxeram até aqui. Você está se orgulhando, você está se olhando com orgulho no espelho? Eu tô. Merda. E aí, beleza? Eu sou o Guga e você tá ouvindo o GugaCast. Eu tô aqui novamente, mais uma semana, com o Caio Corraine. Olá, pessoas. É um prazer estar aqui de novo, cobrindo as férias do Rafa. E nossa convidada especial de hoje, Natália Kreuzer. Nath, explica isso daí. É Natália Kreuzer, mas escreve Kreuzer. É, na verdade, se fala Kreuzer, mas já é difícil você explicar o Kreuzer, sabe? Então eu só falo que é Kreuzer mesmo, mas escreve Kreuzer, porque aí o eu tem som de oi no alemão, então é Kreuzer. Antes da gente começar, você sabe, Caio, que eu sempre falo aqui do nosso querido programa de assinaturas apoia.se/GugaCast, certo? Sei sim, porque parte do meu salário sai dele. Pois é, só uma pequena parte, uma minúscula parte. Só que agora todo mundo já sabe. Se você quer ser um assinante do GugaCast, você vai lá, apoia.se/GugaCast e você paga 15 pratas e você faz parte do nosso grupo secreto, que tem conteúdo exclusivo todos os dias. Você sabia, Nath, que a gente faz conteúdo exclusivo todos os dias? Eu não sabia, e não sabia que tinha um grupo secreto. Olha, é tão secreto que eu não sabia. Ah lá. A gente tem um aperto de mão secreto que só as pessoas, né? Tipo. É, se você fosse assinante, você saberia que a gente faz conteúdo exclusivo todos os dias. Não é fácil pra quem é youtuber fazer conteúdo exclusivo todos os dias, certo? É, não, é muito difícil. Mas uma outra forma de você poder apoiar o GugaCast é o clássico sistema piramidal da brodagem, sacou? É assim, Nath, você apresenta o GugaCast pra 5 pessoas que você conhece. Mas não pode ser só, tipo, chega assim e fala, ô, ouve aí o GugaCast, porque aí não adianta. Você tem que apresentar, pega o telefone do cara, mostra como assinar podcast, mostra o programinha de podcast que você usa, do iTunes, ou então o WeCast, ou então o Overcast, sei lá, o que você quiser, tá? E mostra, explica lá, e mostra os outros podcasts também, mostra jogabilidade, mostra o Nerdcast, o Braincast, o Mamilos, que ouvir podcast é uma coisa muito incrível. Ah, e tem mais uma coisa, você também pode mostrar o GugaCast no Spotify, porque nós somos o único podcast em língua portuguesa no Spotify. Olha aí, que coisa chique, bonita. Muito chique. Não é? Então você pode só pegar o Spotify da pessoa, escrever GugaCast e mostrar, ó, ouve essa merda aqui. E aí vai funcionar. Tá? E aí, quando você fizer isso e você mostrar pra 5 pessoas, manda seu nome aqui, que a gente vai colocar ele no agradecimento especial do final da temporada, onde a gente vai agradecer todas as pessoas de um jeito muito especial. Eu tava pensando em contratar uma dupla de repente, sabe? Repentistas. Como que era aquilo lá? Era castanha? Um era o castanha e o outro era o quê? É, mas não pode ser. Caju e castanha? É, caju e castanha. Mas podia ser o caju e castanha cover. Caraca, melhor ainda. Não é? Então tá, faz isso, ou então vai lá, apoia.se/GugaCast e torne-se um assinante. Eu acho que você deveria. E agora a gente vai pro jogo, certo? E o jogo de hoje, a gente tem um jogo novo, Caio. Sabe o que significa ter um jogo novo? Ah, meu Deus, eu tenho que fazer da vinheta nova. Temos uma vinheta nova. Essa é a melhor parte dos jogos. É, porque eu tenho que me... Cara, eu tenho que me fuder pensando numa vinheta. Porque assim, vamos lá, vamos deixar uma coisa clara. Eu não sei fazer vinheta, eu sou ruim em fazer vinheta. Eu não, tenho outros, cara, programas que eu edito. Elas estão ótimas. Não, eu sou horrível. Tem alguns programas que eu edito semanalmente que eu tenho que fazer, sei lá, vinheta, vírgula, esse tipo de coisa. Cara, eu sou muito ruim, muito ruim. Tem pessoas que, né, que tem uma puta numa facilidade, tipo, né, tira a vinheta do cu, em 2 segundos tá pronta, né. Eu sou horrível, eu fico, sei lá, um troço de 10 segundos, eu fico meia hora pensando, ah, o que, que eu coloco aqui? Aí aqui, o que, que vai colocar? Cara, eu sou muito, muito ruim. Então, Guga, me ajuda e faz uma narração bonita pro nome do jogo. Comissário Wilson, nós precisamos do detector de mentiras. Então tá, o jogo é assim, cada um de nós três vai contar uma história, e essa história pode ser uma mentira ou pode ser uma verdade, e a gente vai tentar descobrir. Então um vai contar, os outros dois vão tentar adivinhar, e quem adivinhar ganha um ponto, ok? E a última rodada vale 1 milhão de pontos. Cara, 1 milhão de pontos! Tá bom?

quando a gente abriu a porta, era uma festa de família, só que os jovens estavam na varanda. Aí a gente ficou, tipo, 2 minutos, assim, parado, olhando. Tipo, o que que a gente faz? Aí a gente voltou, fechou a porta. E em vez da gente descer pro zero, terra, alguma coisa, a gente desceu pro play. E aí a gente ficou perdido no prédio. E a gente foi embora. Ah, eu acho que... Fala você primeiro. Porque o ideal é que eu escolha outra coisa, né? Pra pelo menos a gente ter uma chance de alguém ganhar. Ah, é verdade, porque se a gente cada um escolher uma coisa... Ela não ganha de qualquer forma. Ela não ganha, é verdade. Foi seu primeiro carnaval aí? É. Por que você nunca contou essa história no YouTube? Eu não sei, eu realmente nunca pensei em contar, de verdade, coisas loucas. Não sei, não é o foco do meu canal, né? Eu já fiz vlog, bastante vlog, mas eu acho que na época eu não... Mas você não gravou com essas pessoas que estavam com você? Não, não. A gente tava no modo offline. Muito doido. Eu acho que é mentira. Eu acho que é verdade. Vocês estão sendo honestos ou é só pra alguém ganhar? Não, eu realmente acho que é mentira. E eu realmente acho que é verdade. Vai lá, Nath. Então, é verdade! Yes! Ah, mano! Yes, campeão! Eu sou 1 milhão de pontos. Cara, eu sou a única pessoa que não fez nenhum ponto. 1 milhão a 1 a 0. Isso significa que eu e o Guga somos ótimos contadores de história. Verdade, verdade. Não, isso... mentira, você conta muito bem, Caio. Mas assim, vocês erraram as minhas duas histórias. Você é um bom contador de história, a gente é ótimo mentiroso, é isso. É, talvez. É verdade. Tá bom, então agora a gente vai pra história da Nath, que ela vai contar sobre a épica aventura de ser uma paulistana se mudando pro Rio de Janeiro, não é isso? Isso, e aqui é tudo verdade, hein? Agora não pode mais mentir. Agora não é mais um jogo. Não é mais um jogo. Nossa, você falou isso de um jeito como se ela desse alguma resposta errada, a gente ia matar ela no final do programa. Isso não é mais um jogo. Agora é a vida real. Bom, quando eu me mudei pro Rio, fazem 4 anos isso, eu tinha 20 anos, né? Eu queria muito sair da casa da minha mãe, porque eu sempre dividi quarto com a minha irmã mais velha. E eu acho que depois você chega numa idade, que é assim, sei lá, uns 16, 17, você começa a querer ter suas coisas, sabe? Tipo, ficar na sua. Eu sempre fui muito amiga da minha irmã, mas eu, justamente por fazer tudo com ela, eu queria o meu tempo dela, né? No bom sentido. Qual o nome da sua irmã? Bárbara Kreuzer. Ok. E era mais velha que você? É 1 ano e 10 meses mais velha. Tá, então vocês têm praticamente a mesma idade. É, então, a gente sempre fez tudo junto, justamente por isso, porque a gente tinha os mesmos amigos, eu sempre fui amiga do pessoal mais velho, então era, na verdade, eu era amiga dos amigos da minha irmã, sabe? Então, a gente sempre fazia tudo junto, aí, tipo, dormia no mesmo quarto, e tem uma hora que você fala, calma, eu preciso do meu espaço. E a gente começou a colidir muito, assim, em questão dos nossos horários de trabalho. Eu já fazia só o YouTube, minha irmã, ela trabalhava em loja, só que é aquela coisa assim, tipo, trabalha 6 dias na semana e folga 1, né? E aí, o melhor horário pra eu gravar era de noite, principalmente porque eu morava perto do aeroporto. Então era uma tragédia, tipo, gravar durante a tarde lá. Uhum. Ela queria descansar quando eu queria gravar, e aí quando ela tava se arrumando pra ir no trabalho, eu tava dormindo porque eu fui dormir tarde, sabe? E aí eu acordava com a luz e a gente começou a me discutir. Eu falei, não, preciso do meu canto. Só que eu era muito nova. Aí eu falei, cara, eu não sei se é a melhor ideia fazer isso agora com 20 anos. E eu achava que lá em São Paulo, se eu gastasse essa grana em algum momento que eu tivesse aperto, eu ia falar, não, eu fiz muito cedo, eu ia me arrepender fácil, sabe? E também era mais fácil voltar, sabe, pra casa da minha mãe e tal. E, tipo, vir pro Rio era fazer acontecer, porque não tem volta, você vai ter contrato, suas coisas e se vira, sabe? Você queria jogar no hard. É, tipo, eu não queria dar chance pra voltar atrás, sabe? Eu queria, tipo, sair pra sair. Saquei. E aí, na época, eu tava vindo muito pro Rio, eu fiquei 1 ano inteiro vindo a cada, sei lá, 15 dias, a cada 1 mês pra cá, muito, muito, muito. Aí eu falei, cara, esse dinheiro que eu tô gastando com viagem, porque eu acabava ficando, sei lá, 1 semana aqui, aí eu gastava com comida, com passeio, essas coisas, então, e um dinheiro, sabe? Eu falei, eu consigo pagar umas contas dividindo, sabe? E aí, acabou que deu certo... Me mudei. Só que quando você é uma paulista no Rio, as pessoas ficam curiosas, né? Porque elas falam assim, ah, mas não é ruim sair de São Paulo, porque emprego é em São Paulo, né? Tipo, tudo acontece aqui em São Paulo e tal. Ah, mas você não foi procura de emprego, você foi procura de festa. E festa é no Rio. Eu queria ter lazer, sabe? Porque então, eu sentia que em São Paulo eu não tinha isso. Eu tava me sentindo também já sozinha, porque alguns amigos meus, até por serem mais velhos, saíram do país, meus amigos não estavam morando mais perto. E em São Paulo, mesmo que tenha metrô pra tudo quanto é lado, as pessoas ficam com preguiça, sabe, de encontrar as outras. Sim, então, aqui em São Paulo é o... Tanto que quando eu tava no interior, era super normal o negócio de, tipo, sei lá, eu tô em casa, aí eu ouço alguém gritando meu nome lá na frente de casa, saio, é um amigo, aí ele, ah, vamos fazer alguma coisa. Tipo, aí a gente, né, meio que combinava on the go e tal. Em São Paulo, se você chega na casa de alguém sem avisar, eu acho que é um dos maiores crimes contra a humanidade. Tipo, você desgraçou o nome da família dele, o nome do filho, o nome do neto, bisneto. Tipo, é Conde do Monte Cristo, tá ligado? Tipo, é meio o tatara, tatara, tatara, neto vai voltar e matar o seu tatara, tatara, tatara, neto. Porque é horrível, é uma coisa... Você não faz isso, você não chega na casa de outra pessoa em São Paulo sem avisar e sem combinar um mês antes. Foi isso mesmo. Comigo foi o contrário, né? Porque eu fui pra São Paulo. Então, isso foi uma coisa que eu tive que aprender lá. Sozinho? Não, isso um pouco também. Mas você tem que combinar as coisas com muita antecedência e as pessoas cumprirem. E até hoje eu não me acostumei. Eu morei em São Paulo 15 anos. E nesses 15 anos eu não me acostumei. Porque direto eu ligava pros meus amigos e não era nem aparecer na casa deles de surpresa, igual o Caio falou. Eu ligava e falava algo como assim: vamos jantar hoje à noite? Aí o cara, pô, hoje à noite não dá, eu já tenho algo marcado. Tipo, você não quer combinar semana que vem? Não, cara, semana que vem eu não sei se eu vou querer sair ou não, eu quero agora. E sim, durante 15 anos eu não me acostumei com isso. Inclusive, eu faço isso. Eu, inclusive, fiz isso ontem. O quê? Um amigo meu me ligou, ele falou... Me ligou não, né? Ele me mandou uma mensagem no Telegram. Ele, ah, vamos beber? Eu, ah, quando? Não, agora, tipo, vamos sair, tipo, pega o metrô aí e vem pra cá. Não, cara, você tá louco? Tipo, agora, não é assim que funcionam as coisas. Eu já tenho coisas combinadas pra hoje. E aí ele, mas como que funciona isso? Cara, uma coisa que eu descobri aqui em São Paulo é que mesmo que se você não for ocupado, você precisa parecer ocupado. Verdade. Porque senão as pessoas acham que você é um vagabundo, você não é confiável, você tá enrolando. Então, eu sempre pareço muito ocupado, às vezes mais do que eu estou. E aí você desligou o telefone e voltou a ficar navegando no Facebook. Não, na verdade eu tava trabalhando ontem. Mas é muito isso, cara. Eu não consigo fazer nada, nada de ou vamos hoje? Não. A resposta é automaticamente não. É, com todos os meus amigos de São Paulo. E isso sempre foi muito estranho. Eu tenho o inverso, né? Por exemplo, foi uma das coisas que eu senti vindo aqui pro Rio. Porque tem muito vamos marcar. E o vamos marcar nunca acontece. O vamos marcar é clássico do Rio, né? E aí, tipo assim, quando eu falo, eu vou... Tipo, tem uma galera que fala, evento de aniversário de Facebook. Pô, marca lá se você acha que você vai. Eu, tipo, não, só vou marcar se eu realmente for. Não. Quando eu decidi que eu vou, eu vou. Então, aqui no Rio, eu ficava muito frustrada no início. Porque era atraso. Tipo, você marcava 8 horas da noite, todo mundo chega às 11 horas. 11, 10 horas. Se tiver futebol, é às 10, porque aí pega o primeiro tempo. E aí, quando você fala assim, ah, vamos sair tal dia, aí fica nessa do, vamos marcar. Aí quando tá chegando perto do dia, você fala, e aí, amanhã vai rolar? Putz, então, não vai dar. Nossa, isso é muito horrível, tipo, pra um paulista, sabe? Você fica verdade. Frustrado. É verdade, em São Paulo você marca com as pessoas, vamos marcar daqui a 4 meses e 8 dias, você não precisa nem ligar, o cara vai estar lá. Sim, a única coisa que eu preciso, geralmente, é que alguém me lembre que a gente marcou. Mas a partir do momento que a gente marcou, eu vou. Não, mas normalmente as pessoas mandam um invite usando o e-mail do trabalho. E aí toca no meu BlackBerry do trabalho. Uma das coisas que é muito engraçado pra quem é paulista, e nossa, tem umas coisas que você percebe só morando aqui, sabe? Tipo, é a praia. Porque você fala, ah, agora eu estou no Rio de Janeiro, vou todos os dias na praia. Primeiro que você não vai, nem o carioca vai, mas a praia de São Paulo é muito diferente. E quando eu ia assim, uma vez por ano, numa praia que é no extremo litoral sul de São Paulo. Uhum. E a água é aquela água calminha, sabe? Que a areia é dura e tudo mais. Uhum. A água é meio barrenta também. É, aqui no Rio a areia é fofa, é meio mar aberto e tem muita onda. E a água é muito gelada. E aí, a maior diferença pra mim foram as ondas, porque eu fui pra uma praia lá no Arpoador, sabe? Falei, ah, Arpoador, todo mundo fala bem. E eu fui como se eu fosse nessa praia de São Paulo, sabe? Como é ir na praia como se fosse na praia de São Paulo? Você levou o notebook? Não, numa praia calma, quase sem ondas, e que eu acho que eu consigo ir meio fundo, que vai estar tudo bem, porque o mar não puxa tanto. E aí, eu fui, entrei toda feliz, só que nisso veio uma onda, tipo assim... Ser maior que eu não é muito difícil, né? Mas ela era, tipo, duas vezes o meu tamanho, praticamente. Aí eu levei um caixote, aí eu fui até o raso, rolando, assim, dando cambalhota. Tá, tá, tá, tá, tá, tá. Aí o mar me puxava, aí ele, de novo, levava o caixote. Tá, tá, tá, tá, tá, tá. Rolava até a areia e me puxava. E eu fiquei nessa. Era um mar muito zoando você. Sabe aqueles gifs que cai três raios no mesmo lugar? Tipo... Fuck this place. Era o mar fazendo isso com você. Meu namorado falou que isso é super comum aqui no Rio. Que quando eles vêm, você fala assim... Ah lá, paulista na água. É. Só que a parte não tão legal... É que eu meio que quase... Eu tive uma sensação de afogamento no raso, né? Então, eu saí, tipo, do mar toda tremendo, assim... Ai, o que aconteceu? Sabe, e tal. Isso foi um pouco patético. Ai, desculpa, Guga. Olha... Meu tamaninho, se o mar me leva, eu vou embora. Mas eu fiquei um ano evitando entrar na água. Eu ia na praia, mas aí eu, tipo assim, falava, ah, eu não vou entrar agora não, vou já. Aí quando eu via, era 4 horas. Ah, não vai dar tempo de secar. Ah, não vou não. Aí eu comecei a fazer natação, sabe, pra, tipo, perder o medo quando eu percebi. Foi patético, realmente, confesso. Eu vou falar que eu não gosto de ir na praia. Sério? Sério? Eu acho... Aquelas praias de pedra, em vez de areia. Não, não importa a praia, assim, eu acho a ideia de ir pra praia, nada contra quem gosta de ir pra praia, vai lá, mas eu acho, sei lá, cara, é muito quente e é meio sujo, sei lá, eu não gosto de pisar na areia. Tem um ex-namorado de uma amiga que ele não gostava de praia, e ele falou que era porque ele queimava muito. Aí uma vez a gente foi na praia juntos, primeiro que ele não tinha bermuda de praia, ele foi de jeans, e daí ele levantou a jeans como se fosse uma bermuda. Uhum. E depois ele ficou todo assado na panturrilha. Lógico, né? Aí eu falei assim, cara, mas você passou protetor solar? Ele falou assim, não. Eu falei, por isso eu odeio a praia, cara. Você não sabe utilizar a praia, sabe? Mas protetor solar é outra, é muito ruim, cara. Pra ficar passando aquela meleca em você mesmo. E outra, você tem que passar toda hora. Não adianta você passar uma vez e, sei lá, e durar a semana. Só queria dizer que ao contrário de vocês dois, ó, europeus, eu sou Mowgli, um menino lobo. E eu, quando eu vou pra praia, assim, eu sempre esqueço de protetor, nunca fico queimado, eu só fico, tipo, muito, muito preto. E eu amo praia, cara. A praia é mó legal. Tipo, o mar é um troço muito maneiro. Porque eu fico olhando aquilo, assim, não tem paisagem melhor pra ficar bêbado do que olhando pra água. Isso eu concordo. Isso eu acho legal. Entretenimento eterno, cara. Nunca é igual. É bonito, é verdade. Eu acho bonito ir pra praia e eu acho legal você beber com os amigos na praia. A praia é um ambiente adequado para a bebida. Nossa, é muito bom, assim. Tipo, tem o beber com os amigos no churrasco, beber com os amigos, sei lá, no sítio... Cara, beber com os amigos na praia é o primeiro, assim, muito disparado. Mas se fosse azulejado, ia ser bem melhor. Então, eu te perguntei se você gostava daquele lance das pedrinhas, de praia com pedra, porque tem gente que fala que não gosta de praia, mas na realidade não gosta da areia. Eu não gosto da areia. Você é desses, cara. Mas tinha que azulejar até, tipo, 1 quilômetro no ar, entendeu? Entendi. Aí eu acho que ia ficar mais legal, ia ficar mais maneiro. Ai, meu Deus. Aqui onde eu moro tem praia, né? Eu moro numa cidade de praia. E eu fui uma vez, eu não tirei sapato, e eu fiquei lá vendo, assim, como era bonito. E é realmente bonito. É legal caminhar, assim, caminhar na praia, né? Perto do mar, assim, quando não tá quente e tal. Mas, putz, cara, dá tanto trabalho, que depois tem que chegar e lavar o pé no meio da rua. Oh, meu Deus. Tipo, você fala como se você estivesse carregando uma cruz, assim, muito. Ah, caralho, tem que ir. A cidade inteira me cuspindo, falando shame. E aí eu vou, aí eu tenho que lavar o pé, cara. Puta merda, lavar o pé. Não, e não é assim, tipo, voltar pra casa e lavar o pé no conforto do celular. É lavar o pé em público. Então... Mas continuando nessa linha de praia, teve uma vez que eu tava com esse meu amigo, o Ruivo, que era gay. Uhum. E aí ele foi comprar um skatinho pequenininho, sabe desse? Tipo longboard, só que pequeno. Então, shortboard. Não, não. Ia ser muito mais legal se ele chamasse mini longboard. Mini longboard. Mini longboard. E eu fui de patins, em Copacabana, isso. Aí a gente começou a ficar com fome. Uma amiga nossa estudava na UFRJ e encontrou a gente lá, porque é bem pertinho. Aí a gente falou, não vamos rodar muito, né? Então vamos atravessar a rua e ver o que que tem ali nos restaurantes. Eu não conhecia muito aqui ainda. Aí tá, aí a gente não queria gastar muito também. Aí a gente parou num restaurante porque as tortilhas eram 13 reais. A gente falou, ótimo. Aí era um restaurante todo ajeitadinho. E assim, na praia... Tinha mesa na calçada, né? Aí a gente pediu lá a tal da tortilha e ficou bebendo, bebendo, bebendo. Até que teve uma hora que eu até falei assim pro garçom, moço, você sabe que é cu de burro? Aí ele deu uma risadinha e falou, não, não sei. Eu falei, então, em São Paulo é quando você coloca sal e limão na cerveja. Você pode trazer pra mim, então, tipo uma rodelinha de limão, alguma coisa assim? Aí ele falou, beleza. Parece horrível isso. É bom. Oi? Pior que é bom, Guga. Sério? Sal e limão? Você põe na cerveja? Ou você põe na mão, você assim, coloca tequila? Não, você coloca na borda da lata. Ah, sério? Quando estiver em São Paulo, tomaremos. Ok. Até que começou a dar vontade no banheiro, aí essa minha amiga foi no banheiro, umas 9 da noite. Os horários fazem sentido pra história. Ela voltou pra mesa e falou assim, gente, a gente tá num puteiro. Eu falei assim, como assim? Ela falou, acabei de voltar no banheiro. Você tava de patins no puteiro. Eu tava de patins no puteiro. Aí ela falou assim, é porque uma mulher tava, elas estavam se arrumando lá. E aí ela chegou e falou assim, acredito que eu perdi o cliente porque eu não estava de calcinha vermelha. Aí nossa. A gente, sabe quando você tem noção do ambiente? Você tava tão assim na sua mesa, que aí a gente começou a olhar em volta, tava cheio de putas, tipo, uma vitrine assim na calçada. Caralho! Entre a mesa, as mesas de rua, e a parte de dentro do bar. Em volta começou a ficar um ambiente meio pesado. Não sei se era tipo os cafetões ou o cara que é tipo segurança, sabe? E a gente ficou, caraca, a gente precisa sair daqui. E aí depois, quando eu cheguei em casa, eu fiquei pensando que eu perguntei pro garçom se ele sabia o que era cu de burro. Eu perguntei se ele sabia o que era cu de burro no puteiro. Imagina o que o cara não pensou. Cara, Copacabana é isso. Cara, isso é bem Copacabana mesmo. E é bem isso mesmo, tem vários lugares que é ok você frequentar de dia e de noite, não é ok. Eu evito ir pra Copacabana hoje em dia, porque lá é bem perigoso, eu acho, assim, principalmente pra quem é turista, sabe? Então, eu não sei, eu só conheci esse puteiro aqui no Rio. Mas eu vou te falar que eu adoro ir pro Rio de Janeiro, e eu adoro ir pra Copacabana. Sério? Não, não esses lugares, assim, mas eu acho que o Rio de Janeiro, ele é verdadeiramente a única cidade brasileira. Ela tá num nível acima, sabe? Ela tá no nível, assim, de Paris, Nova York, sabe qual é? Porque... Você diz pelas ilegalidades? Não por isso, mas pelo quanto a cidade é histórica, assim, emblemática, sabe? Quando você anda em Copacabana, cada lugar, cada esquina, é um lugar que você pode reconhecer e é um lugar muito peculiar, sabe? Muito... Tem um clima muito próprio. E mesmo com todos os... problemas, assim, que o Rio já teve, de violência e tal, de ser meio perigoso, de você ficar tomando chapéu de taxista também, que rola direto. Nossa, uhum. Eu tomei já. Direto. Mesmo assim, cara, o Rio é uma cidade que vale muito a pena. E ele vale a pena pro circuito mais turistão possível, assim. Se você for pro Rio pra ir no Cristo Redentor, no Pão de Açúcar, e lá na Confeitaria Colombo, tudo isso vai ser, já é maneiro demais, assim. Embora não tenha a diferença da língua e do passaporte, eu me sinto no mesmo nível de quando eu fui pra Paris, de quando eu fui pra Londres. Parece que é um turismo do mesmo nível, entendeu? Que legal. Mas isso que você tá falando é verdade, porque uma das coisas que mais me impressionou quando eu tava só vindo, ainda morava em São Paulo, era que eu tava conhecendo muito carioca aqui, e eles falam, assim, cada coisa do Rio tem uma história. E essa pedra aqui, ó, ela tem uma história, sabe? Eles falam com a boca cheia de orgulho, assim, sabe? Isso eu acho bem legal mesmo. O carioca é bem bairrista, né? É mesmo. Mas existe um tipo de carioca que ele nasceu pra morar em São Paulo, que é o carioca paulista. Eu chamo ele de carioca paulista. Tem um carioca que, assim, tipo, em algum momento ele fala, putz, eu tenho que morar em São Paulo. E ele não vira um paulista, ele não vira um paulistano. Ele vira um carioca em São Paulo, que é uma característica específica de pessoa. É o carioca que mora em São Paulo. É mais ou menos igual você, só que ao contrário, assim. Ele fica lá apreciando as peculiaridades de São Paulo justamente porque ele é um forasteiro. Aham. Uhum. A maioria dos meus amigos do Rio são assim. E a Gabi, assim, ela se mudou pra São Paulo, mas ela continua super carioca. Não tem jeito. Eu fui duas vezes pro Rio na minha vida. E as duas a trabalho. E as duas eu fiz o quê? Nada! Fiquei no hotel. Ruim, né? Porque hotel no Rio é meio ruim em geral. É bem ruim. Mesmo hotel bom no Rio é ruim. As duas foi pra cobrir a Brasil Game Show na época que era no Rio de Janeiro. E a única coisa que eu fiz foi, sei lá, ir pra um barzinho na Lapa. Tinha um monte de gringo, né? Porque os gringos vêm pra cá, pra feira e tudo mais. A gente foi pra lá, bebemos com os gringos e aí eu voltei pro hotel. Tipo, nada. Eu nunca fui pra praia no Rio, nunca fui pra nenhum ponto turístico no Rio. Eu nunca, nada. Todo ano tenho um trilhão de amigos que ficam me enchendo o saco. Vem pro carnaval, vem pro Réveillon, vem pra missa de sétimo dia, vem pro Rio. E eu nunca vou, porque eu morro de preguiça. Não, é legal, é preguiça, cara, não é tempo? É legal. Não, é preguiça, é preguiça. É assim, é que, tipo, eu gosto de viajar, eu não gosto do ato de viajar, o negócio de fazer minha mala, andar de um lugar pro outro é muito chato, mas estar em lugares novos, conhecer lugares novos e tal, eu adoro, assim, tanto que eu geralmente namoro gente que mora longe, porque eu gosto de viajar, mas o... Eu geralmente namoro, esse... Mas é, esse é um carinhão falando. Não, mas eu já namorei, eu morando em São Paulo, eu já namorei uma menina que morava em Minas, uma menina que morava no Paraná, uma menina agora que ela mora em Santa Catarina. Tipo, isso não é novidade na minha vida. Você sabe que eu percebo isso, que o paulista caça tudo pra fora? Tipo, quando eu morava em São Paulo, eu não namorava muito, assim, tipo, eu não saía muito com as pessoas, sabe? Os caras eram meio paradões. E aí eu vim pro Rio, caraca, no momento que eu mudei, tipo, ah, mudei de fato, 3 meses depois eu tava namorando. É uma loucura. As pessoas se tocam que você é paulista no primeiro momento que você abre a boca? Aham, uhum, olha só, vou falar a menor frase que eu falei por ser paulista. Eu estava num bar, e aí falaram assim, veio o garçom, eu falei, por favor, me vê uma Stella. Aí, na hora, o cara, você não é daqui, né? Eu falei assim, cara, o que que eu falei? Ele, primeiro você falou, por favor. Primeiro você aí falou, por favor. E depois você falou, Stella, e não Stella. Aí eu falei, ai, que droga, eu só falei duas palavras, praticamente. É foda, mas assim... É porque se fosse carioca coisas... mesmo, você não ia falar, por favor, você ia falar, meu irmão... Meu irmão, me vê uma Stella e não, é o amigo. Amigo, aquela Stella. Stella. Mas eu não consigo, mesmo morando 4 anos, eu pego mais gíria, sabe? De falar cara, em vez de mano, mas ainda falo mano. O eu meu. Sou muito misturada. Você fala meu. Eu falo pouco. O paulistano, ele não consegue se livrar do meu. Ele fala, assim, no momento que o medo aperta, ele sai falando meu. Fala, cara, louco. Sabe uma coisa que eu percebi vindo pra cá? Quando eu fico nervosa e, sei lá, vou xingar alguém, eu falo, seu trouxa. O trouxa é uma palavra forte, assim, de São Paulo, sabe? Quando a pessoa tá com muita raiva, não fala à toa. Você é mó trouxão, sabe? Essas coisas. É sério! Teve uma vez, nossa, eu tava na rodoviária. E aí eu não tava conseguindo nenhum táxi que quisesse fazer taxímetro, porque eles viram que eu... Não era daqui, entre aspas, né? Aí eu fui pra área de embarque. E aí eu falei, não, eu quero taxímetro. E os caras, não, não, não, só preço fechado. Aí eu falei assim, tá tirando, eu sou daqui. Aí eu falei, caraca, nem se ele quisesse acreditar muito, muito, eu ia conseguir. Eu vi isso na prática. Teve uma vez que, nas duas vezes que eu fui, né? Que na ida pro bar dos gringos... Deu, sei lá, tipo, R$20 o táxi. E era perto. Na volta, tava eu e um amigo, e a gente começou a falar, fazer a nossa melhor impressão de carioca. Deu R$5. É isso, sinceramente, eu fico um pouco revoltado. Talvez por ser paulista. Porque, não. Cara, como isso é permitido? Ah, não, deixa o cara, tipo, todo dia uma mané sai de casa. Vai tomar no cu, cara! Teve uma vez que eu fui pro Rio pra fazer uma reunião e voltar. E eu tinha acabado de romper os ligamentos do tornozelo. Putz. Eu tinha reunião marcada no Rio de Janeiro, na segunda-feira, e eu rompi os ligamentos do tornozelo na madrugada de sábado pra domingo. Caraca. Fui pro hospital, imobilizei o pé, e eu não podia não ir. No dia seguinte, eu e mais um amigo, eu fui de cadeira de rodas pro aeroporto, sem poder pôr o pé no chão. E era o único jeito. E aí eu fui pro Rio de Janeiro com o pé, sabe, o pé levantado, pé erguido, e carregando muleta. Eu devia ter, na verdade, contratado o táxi pré-pago, mesmo que custasse o triplo do preço. Mas eu não pensei nisso na hora, a gente tava com pressa, e a gente foi pro ponto de táxi. Só que minha reunião era no centro, ou seja, é uma corrida de 5 pratas. É, e o taxista fica puto, ele fica irado com a ideia de que ele ficou na fila um tempão pra ganhar 5 pratas. Porque tem a reversal russa do taxista, né? O taxista do aeroporto não é você que chegou no aeroporto e tem direito de pegar um táxi. O taxista chegou na ponta da fila e tem direito a um passageiro. É, isso mesmo. E você tem que estar lá pra ele. E aí o cara ficou tão puto e ele não podia fazer nada, porque eu tava de muleta, sabe? Veio o fiscal ajudar, não sei o quê. E aí o cara teve que me levar. E o cara me levou, tipo, quase arregaçando, passando o sinal vermelho, sabe? Muito puto, assim, dirigindo road rage, assim, tava dirigindo com raiva. E aí ele chegou, assim, a gente tava numa avenida, e aí ele chegou, assim, no lugar que eu ia, e o meu prédio era do outro lado da avenida. Ele falou, ó, vou deixar vocês aqui. Eu falei, meu irmão, você não tá vendo que eu tô de muleta, caralho? Eu falei desse jeito. Me deixa lá na ponta, porra. Aí o cara fez mó cara, assim, mas ele viu que eu engrossei com ele, sabe? Aí ele pegou, deu a volta e tal, e no final eu dei 10 reais pra ele. Meu, porra. Ai, caraca. Ah, tem malandragem demais. Tem uma vez que eu peguei um táxi do aeroporto pra Glória, que é uma corrida de 6 reais. E aí eu cheguei lá e deu 30, no taxímetro, sabe? Que isso? O cara foi assim, tipo, na cara dura, 30 reais. Aí eu olhei pra ele e falei, você tá de sacanagem. Só que o problema é que essa, quando você vai trabalhar no Rio, você aceita, sabe? Porque não dá tempo você ficar brigando com o cara, encrencando, coisa assim. Então, você tá, vai, toma aqui, porque você tem uma reunião, entendeu? Não tem muito o que fazer. E o cara meio que conta com isso. Tipo, ah, esse cara vai chegar, é a empresa que vai pagar, ele não vai ficar questionando, eu vou, tipo, adulterar o taxímetro mesmo e azar. É. Você se considera um paulistano, Caio? Eu nasci em São Paulo. Você não é de Mococa? Você não é mocoquense? Eu fui criado em Mococa. Eu nasci aqui, aí minha mãe faleceu e eu fui morar com os meus avós. E você morou lá quanto tempo? Dos 5 até os 18. E você se considera um mocoquense ou um paulistano? Eu sou muito mais mocoquense do que paulistano, mas no documento tá paulistano, né? Mas você fala porta ou você fala porta? Eu falo porta, mas... Não sei se você já percebeu, quando eu começo a falar rápido e eu preciso contar alguma coisa, eu fiquei animado com alguma história, eu falo muito, muito, Nossa Senhora. Nossa Senhora. Nossa Senhora, ele sai e ele vai, foda-se. Então, quando eu tenho uma história que eu tô muito animado pra contar e eu tenho que falar rápido, porque senão eu esqueço, porque a minha memória é realmente muito ruim, aí vai embora um pouco. Mas eu só falo, entre aspas, corretamente hoje em dia, porque eu fiz fono. É mesmo? Você, tipo, estudou pra parar de falar porta? Sim, porque eu queria trabalhar na rádio. Ah. Eu queria trabalhar na CBN. E aí, era um dos meus objetivos, né, quando eu fui fazer a faculdade de jornalismo, era trabalhar em rádio. E aí, eu... Cara, pra você ter uma noção, o meu melhor amigo da infância, ele chamava Cláudio. Uhum. Eu não conseguia falar Cláudio. Era Cláudio. Você falava Cláudio. Cláudio. Todo mundo era lá em Mococa, ninguém falava Cláudio, nem a mãe dele falava Cláudio, era Cláudio. E aí, quando eu vim pra cá, foi muito complicado, porque tinha um cara chamado Cláudio na minha classe, sei lá, e aí eu ia falar com ele, eu travava, ficava, sabe, não saía. Então, eu tive que fazer fono, porque eu falei, isso vai me atrapalhar profissionalmente. E cara, e olha você aqui fazendo podcast, é close enough. Né? Ganhando dinheiro com a minha voz. É, então. De qualquer forma. Mas é engraçado que eu sou um carioca em São Paulo. Embora eu nunca tenha pisado no Rio de Janeiro antes de ir morar em São Paulo, por eu falar porta, automaticamente carioca. Eles vão falar, não, você é carioca, né? Não, eu não sou carioca. Ué, mas você fala porta. É, mas tipo, outros povos falam porta. Não apenas os cariocas. Guga, fala rápido. Isqueiro e chiqueiro. Isqueiro, chiqueiro. Ok, você tá de boa. Por quê? Se você faz isso pra um carioca, as duas palavras viram a mesma. Ah. Porque fica isqueiro, isqueiro, isqueiro, isqueiro, isqueiro, isqueiro, isqueiro, isqueiro. Muito bom! Vira a mesma palavra, só repetida. Pois é, mas pro paulistano médio, isso não importa, cara. Se você falou porta, carioca, imediatamente. Você ganha o carimbo de carioca no seu passaporte. No Rio, eles acham que todo paulista fala porta. Só que eu fico, não, cara, isso é do interior. O paulistano mesmo, ele fala porta. Porta. Aí eles ficam, porta. Aí eu falo, caraca, não é. Mas é engraçado que, tipo, mesmo morando aqui, eu não acho que eu peguei sotaque daqui, nada. Não. Mas meu namorado pegou o meu. A gente vai dar um feedback, ele pede costela. É incrível. Sério? É sério, o meu é mais forte que o dele. E aí ele que pegou. E aí, tipo, não é amor, é amor. Amor. O paulistano, ele reconhece 5 tipos de brasileiro. É assim, da Raposo Tavares pra baixo, é todo mundo gaúcho. Sim. Entendeu? Todo mundo é gaúcho. De Minas Gerais pra cima, todo mundo é baiano. Você nasceu em Alagoas? Baiano. Nasceu no Amazonas? É. Baiano. Todo mundo é baiano. Tocantins? Certo? Baiano. Não, aí, peraí. Tocantins tem um... Todo o interior do país, você é caipira. Sacou? Sim, sim. Caipira. Tocantins, Mato Grosso ou Ribeirão Preto, São Paulo mesmo entra, né? O estado de São Paulo entra na generalização. Todo mundo caipira. Sim. Falou porta, caipira. Acabou. Minas Gerais inteira, caipira. E aí você tem o caiçara. O caiçara é o carioca que mora no estado de São Paulo, né? Ele é uma espécie de carioca que mora no litoral de São Paulo. E todo o resto que não se encaixa em nenhum desses estereótipos, ele chama de carioca. Então, o próprio carioca, mas o cara que nasceu no Espírito Santo, carioca. Nasceu em Brasília, igual eu? Brasília, você não fala porta, então você não pode ser caipira. Você não é baiano, carioca. Você não é gaúcho, carioca. É isso. São essas categorias de sotaque que existem em São Paulo em relação às outras pessoas. E aí, quando eu tô em São Paulo, todo mundo acha que eu sou carioca. Mas o paulista, ele enxerga o carioca como se fosse o anti-paulista, né? E vice-versa, né? O contrário também acontece. É. Então, assim, tudo que é meio contra o paulista, ele já vai... Contra não, assim, mas que é o contrário do que ele tá acostumado a fazer, carioca, ele já chama de carioca. Entendeu? E eu percebi o momento disso. Quando eu me mudei pra São Paulo, São Paulo é muito... Se tem uma coisa que mexe com o brio do paulistano, mais do que o sotaque, mais do que a praia, ou o trabalho, ou marcar as coisas com antecedência, se tem uma coisa que mexe com o brio do paulistano, é pizza. É, nossa, verdade. Pizza é a verdadeira religião do paulistano. Você pode mexer com a porra toda, não mexe com a pizza. E como toda religião, é cheio de regra. Então, por exemplo, em São Paulo, você não pode comer pizza de manhã, não é? Assim, não tem, vende. Tem mas essa regra, pode. Não vende. É, não, não vende, a pizzaria não abre, tem a pizzaria, não abre, só abre de noite. Só se for pizza amanhecida, né? É, ou pizza okay. De padaria, que aí não conta. Em uma outra padaria, é. Essa é outra coisa do paulistano, várias coisas que pra todo mundo é pizza, ele fala, mas isso não é pizza. Isso aí é um disco de massa com queijo e molho de tomate assado, mas não é pizza. Tipo, Pizza Hut não é pizza, pizza da padaria não é pizza, pizza do supermercado não é pizza, não pode chamar de pizza. Colocar ketchup, pelo amor de Deus, é como, tipo, jogar pedra na cruz, assim, né? Mas eu arranjei um meio termo pra isso. Eu coloco azeite na pizza e a borda eu como ketchup. Sério? Você acabou pra você, você vai perder a sua cidadania paulistana. Mas uma coisa que eu era muito contra ketchup, eu ainda não coloco, mas hoje em dia, tipo, foda-se, você faz, a pizza é sua, você faz o que quiser com ela. Você tem o direito de estar errado. É um exercício de tolerância, Caio, parabéns. Exato, não é? Mas assim, o meu problema com ketchup, principalmente quando é uma pizza boa, é que eu trato ketchup, mostarda, mostarda não tanto, é porque eu gosto bastante de mostarda. E uma boa mostarda, ela, né, enaltece alguma coisa. Uhum. Ketchup, pra mim, é pra disfarçar gostos ruins. Uhum. Então, eu colocaria ketchup, sem nenhum problema, em pizzas ruins. Uhum. Porque, putz, isso aqui tá meio bosta. Vou colocar ketchup. Não, aí tudo bem, sabe por quê? Porque pro paulistano, pizza ruim não é pizza. Se tá ruim nesse nível, não é pizza e você pode colocar o que você quiser. Mas eu meio que eu fico, caralho, você pediu uma pizza mó boa pra colocar ketchup em tudo, e aí, tipo, fica com um gosto de ketchup. A massa, algo que perdeu o gosto, e ketchup. Não é um deus que você tá maculando, que você tá blasfemando. Não é assim, cara. É só pizza. O cara que vai comer, deixa ele pôr o que ele quiser. Não, exato. Hoje em se dia eu sou assim. Se ele não puser o seu pedaço, eu nem gosto de ketchup. Eu também não ponho em nada. Mas a verdade é que em São Paulo, pizza é um negócio muito importante. É um negócio sagrado. Literalmente sagrado. O pessoal tem orgulho porque é uma das melhores pizzas, né? Melhor pizza do Brasil. Eu vou te dizer que eu nem acho. Agora eu vou perder. Põe a vinheta aí, Caio. Põe a vinheta agora, pergunte-me como. Não tem vinheta pra isso. Vai, só fala. Eu vou perder ouvintes nos dois estados. A minha pizza preferida era a Pizzaria Guanabara. Sério? Putz, eu adoro a pizza da pizzaria. Aquela pizza bem tosca e gordurosa, eu acho a melhor pizza. Caraca, Guga. É melhor do que qualquer pizza que eu já comi em São Paulo. Que tristeza, cara. Não, mas então, eu vou chegar num ponto aqui. Em São Paulo tem uma coisa muito peculiar de São Paulo, que é a pizza de calabresa. Que ela vem que só não vem com calabresa, queijo. Que não vem queijo. Sim. E é muito legal a calabresa com queijo é toscana. É, e é muito legal quando você explica pro paulistano que isso não é normal. Leva muito tempo pra ele aceitar isso. Não é normal, gente, não. Tudo é normal. Eu tô chocada. Não é comum. Nos outros lugares todos, toda pizza vem com queijo. A pizza de banana vem com queijo. Eu não vou nem entrar no fato de ser bom ou ruim. É assim, cara. Toda pizza tem queijo. Quando você fala assim, eu quero uma pizza sem nada, vem uma pizza de mussarela. Porque sem nada a mais além do queijo. Queijo sempre vem. Então, e aí quando você chega pro cara da pizzaria e fala assim, ó, eu quero uma pizza de calabresa, mas eu quero ela com queijo. Aí o cara, beleza. Aí vem a pizza de calabresa coberta de queijo. E tipo, o queijo vem por último, então a pizza vem branca, né? Porque ele põe todo o molho, todo o orégano, azeitona, tudo embaixo e põe o queijo por cima. E eu, mas particularmente... faz sentido, não faz? Não faz nenhum sentido. Eu, particularmente, claro, acho muito faz. Ruim. Porque a calabresa lá dentro, ela cozinha no queijo, ela cozinha no vapor, entendeu? Ela vira uma estufa e a calabresa cozinha. Quando você põe a calabresa por cima do queijo, a calabresa ela fica sequinha, ela fica torradinha, entendeu? Fica mais gostoso. Ah, ok. Nesse caso, sim, faz diferença, sim, sim. Mas, de novo, eu não tô aqui pra ensinar nada pra ninguém, cara. É só a minha preferência. E é só o jeito que eu tô acostumado, provavelmente. Bom... é como fazem no Guanabara. É, exato. É como se faz em qualquer outro lugar. Aí... ah, tem outra coisa. A cebola na pizza de calabresa é crua. Isso é só em São Paulo também. Qualquer lugar que você pede uma pizza com cebola, o cara põe a cebola, põe a pizza no forno. Só em São Paulo, o cara tira a pizza do forno e põe a cebola em cima dela. É sério? Nossa, eu nunca reparei nisso. Mas beleza também. Cada um, cada um. Aí, um dia, depois de muito comer pizza com a calabresa cozida lá dentro do queijo, eu falei assim, não, vou ligar, eu vou pedir pro cara fazer uma pizza como eu quero. Eu vou me dar esse trabalho. Liguei e falei assim, ó, eu quero uma pizza de calabresa com queijo, mas eu quero o queijo embaixo e a calabresa em cima, beleza? Aí o cara, tipo, o quê? Não, ele falou, você quer o queijo em cima. Eu falei, não, põe assim, ó, a pizza, a massa de tomate, põe o queijo e depois em cima você põe a calabresa, beleza? Aí ele, sério? Você tem certeza que você vai fazer isso? Da sua vida? Você vai fazer isso? Sério? Aí eu falei, é assim que eu quero. Eu tenho gostos peculiares, você não entenderia. E aí o cara, tá bom. Aí o cara mandou e veio a pizza certinha e tava muito boa, cara. Uma pizzaria chamada Ato da Gula, lá na Vila Mariana, muito boa. Ato da Gula. Aí, segundo fim de semana, fiz a mesma coisa. Pedi e veio a pizza certinha. E aí eu comecei a fazer isso, sei lá, toda semana eu pedia pizza lá, que era muito boa. E eles faziam direitinho, cara. Eles foram tolerantes e aceitaram. Aí um belo dia, passou um tempo, eu fiquei um tempo sem pedir. Quando eu liguei de novo pra pedir, eu falei assim, ah, então, eu queria uma pizza de calabresa, mas eu quero queijo embaixo e a calabresa em cima. Aí ele, ah, uma pizza carioca? Sacou? Ele deu esse nome, cara, pizza carioca. É a pizza anti-São Paulo, tá, carioca, entendeu? Entendi. Caraca, você fez todo um raciocínio. Você começou com sotaques e falas pra chegar na pizza. É a coisa mais importante da cidade de São Paulo, da cultura paulistana. Uma coisa que todo mundo pensa quando fala no Rio, além de praia e sotaque, enfim, e malandragem também, é assalto, né? É um dos motivos de eu ter falado que não ia muito pra Copacabana. Assalto, sequestro, é arrastão. Mas assim, teve uma vez que a gente tinha falado da Lapa, né? E que tinha umas coisas que não tem manual do Rio e tudo mais. Eu aprendi na marra que você não sai a pé da Lapa. Nunca, nunca. Por quê? Foi assaltado. Ah, muito moleque em volta. Muito. Sempre saia de táxi da Lapa. Mesmo se você morar perto. Ou okay. Seu amigo morar perto. Mas teve um dia que eu tava saindo de uma loja. E eu falei, vou chamar um Uber pra chegar segura em casa, né? Porque eu odeio Copacabana. Desculpa se alguém é de Copacabana. Mas até quem mora eu acho que não gosta. Aí, nesse momento que eu saí da loja e chamei o Uber, uma menina me abordou. E nisso eu dei uma recolhida assim no celular, sabe? Ela falou assim, eu não vou te roubar não, eu já matei muito e já roubei muito, mas hoje eu tô aqui trabalhando. Aí eu falei, que bom, né? Daí, depois que ela me abordou, eu comecei a, tipo, ir meio pra porta da loja pra se algo acontecesse, tipo, eu entrava, sei lá, fazia alguma coisa. Pelo menos tava, sei lá, se eu ia estar salva de alguma forma. Mas aí, ela começou a mostrar um livro, que era o que ela tava vendendo, que era até interessante, porque ele era... as páginas eram todas em branco e você colocava, tipo, um papel preto em movimento e aí, tipo, o passarinho batia as asas. Era alguma coisa assim. Não sei do que era feito. É, eu já vi isso. É, aí eu até falei, nossa, que legal. Eu, tipo, realmente me deixei levar pela menina. Aí ela falou assim, então, olha só, eu não levo o seu celular se você comprar um livro. Eu falei assim, tá bom. É, aí eu tinha, tipo, um bom ladrão. Foi um bom ladrão. Eu tinha 20 reais e 2 reais. Aí eu peguei 2. Aí ela falou, é 10 reais. Aí eu falei, putz, eu só tenho dois. Ela falou, então posso ficar com o livro? Aí eu falei, beleza. Aí ela falou assim, ó, guarda seu celular, que não vão levar, hein? Eu falei, valeu! E, nossa, aí depois que ela foi embora, eu comecei a tremer toda. Eu fiquei, ah, é uma loucura, gente. Esse foi o seu assalto no Rio de Janeiro? Foi isso? Não, não. O meu assalto foi o da Lapa. O assalto real. Mas foi o único também. Que, tipo, eu saí a pé da Lapa, porque eu tava... O primeiro que você contou, entendi. Tá bom. É. E eu tava com carioca, mas pra todo carioca que eu contei, eles falaram, você é louca, você nunca sai a pé da Lapa. Eu falei, ah, mas tinha carioca comigo. Eles falaram, caraca, eles foram muito irresponsáveis, você nunca pode sair a pé da Lapa. Aí eu guardei essa informação pra sempre. Tá aí, mais uma pro manual. Né? Vocês acreditam que eu nunca fui assaltado? Eu acredito. Fala que acontece. Nunca, é. Nunca. E teve uma época que eu trabalhava, eu era garçom do Outback, que eu voltava a pé do shopping Anália Franco até em casa, que dava, sei lá, uns 10 quilômetros. Eu voltava a pé de madrugada todos os dias, andando, porque não tinha mais ônibus. Maluco! Foi um ano fazendo isso, fazendo esse trajeto todos os dias. E eu fui abordado umas 25 vezes. Só que... Além de ser, sei lá, tipo, homem alto, né? Porque aparentemente isso faz sentido e diferença. Eu fumo, infelizmente. Ah. E todas as vezes o cara vinha falar comigo lá de, tipo, meio que me intimando. Eu, e aí, quer um cigarro? Sempre desarmava. Ele falava, ah, quero. Aí ele pegava o cigarro e ia embora. Às vezes ele ia assaltar o seu cigarro. Tipo, todas as vezes, quando o cara vem, se você falar algo primeiro, ele... Porque ele tá tão nervoso quanto você. Né? Uhum. Se você fala algo primeiro, você, tipo, quebrou, porque na cabeça dele ele tem o teatro. Ele vai falar isso, você vai responder daquele jeito, ele vai te intimidar e você vai dar o que ele quer. Se você toma a atitude e fala algo primeiro, tipo, nunca aconteceu, nunca me levaram nada, além de cigarro, obviamente. Genial, Caio. Bom, esse é o manual de como sobreviver no Rio de Janeiro e não ser assaltado. E um pouco em São Paulo. Eu tenho um amigo que uma vez tava parado no carro com a janela aberta. E o cara chegou, colocou uma arma e falou assim, me dá a carteira. Aí ele pegou uma bolsinha que ele tinha, tipo, com escova de dente, pasta de dente, sabe qual é? Uma necessaire. Aí ele pegou e deu pro cara a necessaire. Aí o cara pegou e saiu correndo, e o sinal abriu e ele saiu. Aí o cara que tava com ele falou assim, porra, você perdeu a carteira e tal. Aí ele falou, não, eu dei minha necessaire. Aí o cara que tava dirigindo, coitado do cara! Pô, imagina a cara dele quando ele chegar no grupo de ladrões. E mostrar que ele foi enganado. Esse cara se acabou com a vida dele. Caraca. Que genial. Você sabe que o Diogo já assaltou um assaltante no Rio, né? Não, que história é essa? Ele contou tem pouco tempo. Essa risada foi muito boa. É que eu lembrei dele contando, é muito bom. O Diogo tem esse jeito maluco dele, né? E aí ele tava muito pilhado, falou com os amigos, gritando, sei lá o que. Aí chegou um cara pra assaltar. Só que ele tava nesse zoeira mode, sabe? E aí ele... O cara falou assim, qual é da 30 centavos aí? Aí ele começou, qual é da você? Aí ele ficou nessa, qual é? Tô tirando, mano. Dá uns 30 centavos aí. Ele falou, qual é da você? Aí o cara ficou tão puto que ele pegou, ah, toma aqui, blá, e tacou os 30 centavos. Caralho. Aí, ficaram tipo, mano, você assaltou o assaltante, ele que te deu os 30 centavos. Viu? É a dinâmica do desarmar, cara. O cara não espera. É a teoria do Caio, verdade. Muito boa. Outro pro manual, cara. Mas você tem que ter o sangue frio pra fazer isso. Sim. É que, sei lá, eu nunca... Nunca nenhum chegou com uma arma, sabe, pra cima de mim. Nunca. Porque se o cara chega com arma, desculpa, cara. Vai, leva, vai embora. Não tem o que fazer, é. Tipo, né, não tem o que fazer. Embora eu já... É que assim, ai, eu sou muito imbecil, cara. Não façam isso, isso não é um conselho. Eu já vi assaltos acontecendo com arma. Tipo, teve uma vez no metrô Paraíso que um cara chegou com canivete e pegou o celular de uma moça e saiu correndo. Eu saí correndo atrás dele e dei um tackle nele. Só que assim, eu não fui ameaçado, então eu peguei ele de surpresa. Uhum. Então meio que na minha cabeça eu falei, eu não tô correndo perigo, lógico que eu posso fazer isso. Não podia, né, porque o cara podia ter me dado uma facada facílimo. Uhum. Só que era um menino, né, novo, assim, tipo, foi fácil, né, fazer isso. Mas eu nunca fui ameaçado com arma. Então, pra mim, esse negócio de, tipo, quer um cigarro? Era, pô, é um cara que tá na rua andando igual eu, cara. Se ele falar, não, eu quero tua carteira, eu vou falar, ok, nessa equação aqui de força, demonstre que você tem mais que eu. Aí, se ele tira uma arma, ok, você ganhou, tome aqui os meus bens, que agora são seus bens. Se ele falar, não, eu falo, cara, eu tenho dois braços, duas pernas, igual você. Então, eu sou muito burro, eu meio que penso nisso, sabe? Ia ser legal você tendo essa discussão toda com ele, e eu tenho dois braços, duas pernas, igual você. Qual tipo, é, meu irmão? Só me dá a carteira, caralho. No nosso pedra, papel, pistola aqui... É, pedra, carteira, pistola aqui, a gente tá oferecendo mesmas coisas, cara. Aí ele ia falar pra você, você tem pedra? Nath, valeu. Obrigado por você ter contado a sua história pra gente, foi muito maneiro. Imagina, eu adorei. Caio, um prazer ter você de novo aqui, cara. Acho que o Rafael nunca mais vai voltar. Não, cara, eu gosto muito do Rafa. Aquele cara que sai de férias, quando ele volta, ele é demitido. Exato. Que outras pessoas já, tipo, alguém o trabalho lugar dele já foi dissolvido pra diversas pessoas, sabe? O cara não cuida direito da posição, é assim que acontece. Exatamente. Te amo, Rafa. Tchau, pessoal. Obrigadão. Adeus. Falou. Fala tchau, Nath. Tchau. Eu não sabia se era pra dar tchau. Falou. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Caio Corraini.